This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Ah, hoje não tem abertura não, vamos direto pro que interessa. Alô, companheirinho. Oh, oh, aí, tudo bem? Aí, legalzinho? Legalzinho, companheirinho? Beleza? Ah, hoje eu vou soltar um podcastão, que eu nem sei o que, que eu vou dizer, que eu fiz uma pautinha básica, né? Pra nós brincar, pra nós ter um referenciar, né? Vamos falar de alguns assuntos interessantes aí pra rapaziada. Eu vou falar hoje sobre rádio digital e vou falar de dois camaradinhas que eu acho que você conhece muito bem. O Nagado, Alexandre Nagado, o Del Greco, e vou falar do cara do Maurício, né? Que o pentelhudo aí fica pedindo pra mim pra falar o cara do Maurício de Souza, né? O cara que trabalhava lá, que tava no esquema bonitinho e tal, e depois mandaram embora, mas vamos por partes, né? Vamos então devagarinho, com calma. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Muito bem. Ah, essa daí foi a vinheta de mudança de bloco, né? Que eu tô tentando ver se eu monto esse bagulho direito. Rádio digital. Negadinha, a rádio digital é o seguinte, né? Eles estão implantando esse sistema no Brasil. Aliás, já está funcionando a transmissão de áudio digital, né? Isso, por um lado, é interessante porque você tem uma melhora nas emissoras de AM, que ficam com som de FM, e as emissoras de FM, que ficam com som de CD, fica uma qualidade poderosa. Ao mesmo tempo, a banda digital permite que você tenha no mesmo, digamos, espectro, ou canal, entre aspas, né? Mais de uma rádio. Você pode ter várias opções no mesmo canal, na mesma canaleta, no mesmo canalzinho assim. E isso é muito bom pra gente, né? Só que o problema... problema, se fosse só um, né? O problema já começa com equipamento que custa uma nota. Primeiro é difícil de achar, né? Você vai lá no Mercado Livre e procura rádio digital. Você acha um monte daqueles radinhos chinesinho, vagabundo, que eles confundem rádio digital... né, com sintonia digital, com transmissão e recepção digital, são diferentes, né? Então você não acha esse equipamento. Segundo, você vai ter no muito mais emissoras de rádio, só que a concessão das emissoras de rádio no Brasil é um pesadelo, é rolo político, é esqueminha, é mutreta. Então quem que vai fazer esta merda? É algum político picareta ou algum grande grupo de telecomunicação, tipo Globo, Bandeirantes, e vai enfiar ali os seus cartuchos de mutretagem política. E ao mesmo tempo, você quer coisa mais chata, mais imbecil, mais escrota do que um apresentador de FM? Meu Deus, que coisa chata, que coisa estúpida. Eu sei do que eu estou falando, porque eu fiz o curso de locução de rádio na Rádio Oficina. Mas eu não fui narrar, não fui pro mercado, porque não tem trampo, né? Eu fiz porque eu queria fazer, um sonho de moleque, fiz lá direitinho. Mas você ouve os locutores de FM, eles são todos aquela locução sorriso, né? ZYK, eu também brinco muito disso, né? Mas o meu objetivo sempre foi outro, sempre foi levar ideias, não ficar tocando música e virar um DJ de bosta. Um DJ que toca merda, que toca pagode, que toca breganejo e que toca esses roquinho bunda mole e que serve aos interesses desses donos de rádio que são todos ligados a políticos. Isso é que é a coisa mais chata que locutor de rádio FM. Nossa, eles são muito escrotos, são muito imbecis. Eu conheci vários deles, né? Nossa, a maioria cheirava uma cocaína medonha para poder tocar o barco, né? É um trampo chato que ganha bem, você come um monte de mulher e se cheira e vai para o meio, que troço chato. Aí você ouve a locução dos caras, eles entram em cima da música e põe aquele carimbo sonoro. O carimbo sonoro, quando você está ouvindo assim, ouve a rádio, já vem para no meio da música. Puta, isso tá uma merda, cara. E em top de comercial. Na rádio digital, você não tem verba para patrocínio. A turma não vai anunciar um negócio que não tem nada, né? Que não tem receptor, não tem ninguém ouvindo, por que eles vão anunciar? A ideia é fazer com que as pessoas paguem uma taxinha e ouçam a sua rádio digital em casa, tal, com som poderoso, mas com aquela programação estúpida de FM, que os caras não têm as manhas, eles não têm as manhas, não sabem fazer. O que podem fazer é buscar o canal de áudio que vem numa net, numa TV, que tem os canais de áudio, puxar e jogar para as pessoas ouvirem. Mas não tem equipamento, negado, não tem equipamento. É tudo tão zoado. Eu particularmente gosto muito de rádio, fui criado com rádio. Meu pai, ele me deu, quando eu era pequeno, me deu um Aiko pequenininho assim, de capinha de couro importado, Japão, bonitinho. Era o meu xodó. Eu ouvia o rádio debaixo do travesseiro, eu ouvia o show de rádio do considerado Estevão San Girardi. Conheci o Serginho Leite, que fazia a apresentação do programa. Fui no programa, o show de rádio da Trianon, né? Fui lá conversar com o pessoal, tenho foto de todo mundo. Um dia eu mostro pra você, mas só não toquei pra frente porque é muito chato, né? Não é por ali que eu quero ir. Então eu gosto muito de rádio, só que, bicho, tem MP3. Eu acabei de baixar aqui a discografia completa do David Bowie. Eu tenho aqui um DVD. Cadê ele? Eu tenho aqui um DVD de, olha, olha ele aqui, ó. Aqui nós temos, puta, não tô podendo enxergar de perto, você acredita? Minha visão tá indo pro beleléu. 8.5 GB de dados, só com os MP3 que eu gosto. Por que que eu vou ouvir FM? Por que que eu vou ouvir rádio digital? Esse troço ficou defasado. Eu baixo da internet o que eu quero, eu pego as músicas que eu quero do SoulSeek, do meu torrente, ou então simplesmente eu abro, isso eu recomendo você fazer, eu abro o Winamp, carrego lá o canal de áudio deles, né, a radinha do Winamp, tem lá trocentos tipos de áudio, e um deles é um smooth jazz que eu gosto muito, é um jazz suave para poder escrever e curtir, meu, que delícia, cara, e você não paga nada, por que que eu vou pôr uma rádio digital aqui, cujo aparelho estão dizendo que custa 700 contos para você ouvir Jovem Pan, para você ouvir essas baboseiras dessas rádios vagabundas. Bicho, rádio AM é importante porque ele presta serviços, né? Mas 98% das emissoras de AM são de evangélicos, aquela pregação estúpida, aquele obscurantismo cretino, os caras chutando santa, porque até hoje continua, viu? Você não pense que foi só aquela vez que aquele tal de Helder, né? O pastor Helder chutou a santa e o Edir Macedo deu aquela merdaiada toda que você já bem sabe. Isso continua até hoje. Eles, dos cultos deles, eles tacam fogo nas imagens. É de santo, é de macumba. Eles tacam fogo pra poder fazer aquele show em cima da rapaziada estúpida, né? E eu vou ouvir a M pra pegar evangélico. Ou então eu vou ouvir a Bandeirantes com aqueles velhos xarope, o Jornal da Tosse, aqueles velhos tudo cansado. Aquela programação careta. Se você ligar a AM agora, pegar numa emissora, você vai ouvir lá aquelas dicas de saúde. Porra, as emissoras de AM, num perto certo período, parece, sabe o quê? Caderno da Veja, né? Aquele caderno Cidade da Veja, cheio de propaganda estúpida, cheio de besteirinha. Saúde, aí como a papaya, que a papaya faz reduzir o câncer no esôfago. Que besteira, que besteira, coisa de velho. Ou então, tem uma emissora muito louca que me escapou o nome agora, que fala daquelas tranqueiradas da nova era. Como é que é? A psicologia da alma. Ai, uma picaretagem da porra. Qual é a diferença, né? Eu não vejo diferença entre evangélico e isso. É tudo picareta, tudo pode até ter um pessoal de boa índole ali no meio. Mas é foda, é muito chaveco, é muito lero-lero. Então eu vou fazer o que com rádio digital, negada? Não sei. Não sei. E outra, e para encerrar de vez esse tópico, você vai lá agora, nos mano, por 100 conto você compra, ou menos, até você compra um MP3 player de 1 giga, em que você entope de música com as suas músicas favoritas, que você compra no CD de MP3 do Camelô, ou baixa da internet. Para que FM? Para que? Para que essa merda? Mas é o Brasil, né? Sempre na vanguarda do retrocesso. Próximo bloco, please. Tá, eu sei que o meu áudio tá baixo. É que sabe como é que é? Eu tô usando um microfoninho de 10 conto, né? Infelizmente não dá pra dar um ganho nervoso nele. E eu tenho duas placas de som. Eu tenho uma Audige, que é da Sound Blaster, e uma da que vem na placa-mãe. Só que a Audige lá resolveu não funcionar o microfone. Ela dava um ganho maior, né? Agora eu preciso ficar falando alto, botar o microfone no fundo da garganta. Mas fica frio que com o tempo a gente arruma isso, né? Próximo tópico de agora, vamos falar Alexandre Nagado. Eu tenho um especial carinho pelo Nagado. Eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele é um cara, ele é emblêmico. O Nagado, ele é um símbolo, né? É um símbolo da babaquice. Nossa, é foda. Mas eu vou dizer pra você, o Nagado, eu conheci ele em 80 e pouco, tal, ali no Bunka Kakyokai, junto com a Abrademi. Quando a Abrademi começou, veio o Tezuka ao Brasil, a Abrademi tava lá, tal, fazendo a badalação, eles aproveitaram a presença do homem para levantar os negócios dele. Beleza, eu faria a mesma coisa. O Nagato tava na turminha, porque o Nagato sempre foi japinho, né? Mas o problema do Nagato é que ele é baixinho. Puta merda, baixinho é foda. Baixinho é aquele camarada realmente de baixa estatura e feioso. E o Nagado é isso, ele é baixinho, feioso. Aí, na escola ele era zoado, com certeza ele era zoado, né? Feioso, baixinho, japonês e com sobrenome Nagado, que rima com cagado. Ah, meu amigo, a criançada é cruel, a criançada foi cruel. E eu sei que zoaram com o Nagado o tempo todo, né? Ele levava tapinha e pra compensar, ele ficava furioso, né? Subia no tamanquinho ali. Ele subia no tamanquinho dele. Ele saía detonando, xingando o mundo, que era a defesa dele. Eu conheci ele na Abrademi, lá num cantinho assim, com aquela cara amarrada, né? Aquela cara fechada assim, parecia, sabe o quê? Parecia um macaco prego assim, né? Mas trocando ideia, conversando e tal, conversando com o Peixoto, com os outros malucos da Abrademi, com outra japonesa, o Nagato foi se soltando, porque estava num ambiente mais aceitável. Ele já tinha entendido que ele era nervoso, né? Já tinha entendido que ele era, né, um Pokémon, assim, bravinho. Então a gente não mexia com ele, conversava na boa e tal. E, né, e quando o Nagato abaixava as defesas dele, ele era um cara tratável. A gente trocava ideias, a gente ia no centro cultural com a turminha, ia lá no Bunka roubar mangá, roubar livro. Eu me lembro que eu e ele, a gente abria as caixas lá de doação dos caras pra revirar, pra ver se tinha mangá, só tinha livro de merda. Mas ele, como ele gostava de transgressão, pra ele era novidade, então ele catou uns mangazinhos lá. Agora ele nega, agora ele vai negar, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Faz tanto tempo, faz uns 10 anos, 15 anos atrás. Não tem problema. Só que o Nagado, ele pirou, né? Como a maioria desses moleques, ele pirou. Ele entrou numas de fazer os personagens dele, os desenhos dele, porque a gente desenhava lá na Abrademi, né? Eles desenhavam, eu também desenhava, mal, porcamente, mas desenhava. Eu preferia escrever, eles desenhavam. Tinha uns moleques que desenhavam pra caralho, né? Tinha uns moleques que desenhavam foda. E o Nagato desenhava mais ou menos. Mas ele insistia em dizer que ele detestava mangá. Ele disse na minha frente, eu detesto cultura japonesa, não vou esquecer isso. Ele disse na frente do Peixoto. Peixoto, tudo bem, ele não lembra de nada, Peixoto é um louco. Mas eu me lembro, Nagato falou que não, eu detesto a cultura japonesa, eu não quero saber. Ele gostava de desenhar super-herói. Aí vim pra cá, graças ao exemplo que eu e o Peixoto demos e correr atrás de editora, ele se incentivou também, foi atrás de editora, correu e conseguiu publicar uns negocinhos, especialmente aquele tal de Blue Fighter, né? Mas ali já começou a ruptura do Nagadinho, né? Já começou a ruptura da cabeça dele. Ele já achava que o que ele estava fazendo é o certo. Se você pegar o Blue Fighter, além de ser um péssimo gibi, tinha um desenho mais ou menos, mas você percebia que o Nagato estava feliz fazendo aquilo, né? Quando você lê um texto, você vê que o autor está feliz. Você consegue perceber isso. Você pega a Erika Wano, ela faz um negócio técnico, ela não tem emoção, não tem. É um negócio que engana a molecada, mas eu que tenho o olho de tandera do cu aqui da minha cara, eu consigo olhar e ver que tá tudo certo, o que que tá, quando funciona, quando não funciona, quando tá. E o Nagado, eu vejo que o desenho dele tava feliz, tava legal, ele fez o Blue Fighter, eu confesso que eu não consegui ler. Fez o Street Fighter também. A partir daí, o Nagado começou a cair, né? Porque ele foi voltando à cultura japonesa, porque ele começou a escrever naquela revista Heróis da TV, que era concorrente da Herói. Era ele e o Del Greco. O Del Greco eu falo daqui a pouco. E o Nagado viu que, porra, moda, né? Ele se redescobriu através do modismo dos animes e dos mangás. Ele se redescobriu como japonês. Ele assumiu a japonesice dele. Beleza? Como eu assumo meu lado negrão, que eu tenho um lado negrão. Como eu tenho um lado japonês. Afinal, eu adoro o Japão e sou casado com uma japonesa. Como eu tenho um lado alemão. Meu pai de sangue era alemão. Eu não vou negar, não posso negar minhas raízes. Só que o Nagada, ele já tinha negado as raízes antes, mas voltou atrás, beleza. Só que aí, nesse processo da Heróis da TV, o Nagado virou um intriguista. Ele abriu a perna pra cacete pro Japão. Ele não teve o menor senso crítico de nada. Tudo era bom, tudo era bacaninha, porque ele achava que era. Eu não vou nem citar os absurdos e os erros que ele soltou na revista, porque eu não sou de ficar guardando essas coisas, ainda mais do Nagado. Eu pego o Nagado pelo seguinte: ele é um baixinho nervoso, furioso, mas é bobão. Ele resolveu ser ilustrador, resolveu seguir a carreira de fazer ilustração, só que a partir de um certo momento o Nagado passou por um processo de autorrepressão. Eu não sei o que rolou na cabeça dele, mas eu suspeito que com o Blue Fighter ele se cansou da própria masculinidade, né? Ele ficou de saco cheio de fazer coisas de homens, guerreiros, fortões. Aí ele passou um período de neutralidade. Você vai na página dele, nagado.com, tá lá os desenhos dele, é negócio mais caricatura, anúncio, etc. Mas, debaixo de tudo aquilo, o Nagado fez uma personagem feminina que ele me mostrou que a gente fez, ficou de bem, a gente brigou, mas ficou de bem, conversamos, bobagem e tal. E o Nagado me mostrou o desenho dele, mostrei pra ele o Estelar, ele também gostou, parece uma coisa do Brian Ellis, nem sei quem é o Brian Ellis, quero que se foda ele e o Nagar também. Aí ele gostou do meu trabalho, do Estelar, achou bacana. Aí ele me mostrou a personagem dele, eu falei: Nagado, essa é a melhor coisa que você fez toda a sua vida criativa, isso tá ótimo. Tá ótimo por quê? Tá bem desenhado, tá bem estruturado, tá com uma arte final, e você vê, turminha, o Nagar tava feliz fazendo aquilo. Ele tava descobrindo uma outra vertente criativa dele, que é cuidar de personagens femininas. Para nós, autores, que se mete a fazer quadrinhos ou roteiros, cuidar só de personagem masculino é um saco. É divertido, mas é um saco. A personagem feminina mexe com a coisa da cabeça da gente, mexe com a nossa psique, mexe com a nossa criatividade. E eu gosto tanto de mexer com personagem feminina que eu tenho 3 personagens femininas elementais. É muito legal, não é que dizer que eu vou virar viado. Não, porra, já tenho 3 filhos, não vou dar o cu. Quem, até que vai comer meu cu, ninguém vai comer. Mas só que o Nagado, você vê nessa personagem, a sexualidade dele foi transferida para aquele desenho. Aí você vê a menininha, é ele, cara. A personagem é ele, é uma parte dele. Tanto que ela é desenhista, tem a sua prancheta. Eu olhei assim pro desenho, ela assim na prancheta, na frente de um telefoninho na parede. Puta que pariu, cara, isso é tão emblemático, isso é tão... Emblemático, já falei até essa palavra. Isso é tão óbvio. Aquela personagem é o Nagado, é ele, uma menininha doce, simpática, querendo namorar um carinha que ele gosta, mas que não dá a menor bola. Aí ela se recolhe na casinha dela, fica lá desenhando, e com o telefone ali, que é o telefone? Ela espera a oportunidade de poder se comunicar. E eu falei isso pro Nagato, eu falei: meu, isso é um trabalho fantástico, você está explorando coisas que você não fazia ideia. Continua assim, solta mais, que é isso que é, que isso é fígado, isso é intestino, isso é rim, isso é a alma, é a tua alma sendo exposta, é por aí, cara. Isso é um trabalho magnífico, continua aí. O que o Nagato fez? Cancelou tudo. Porque essa turminha, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar a porção mulher do seu lado criativo. Não tem problema, você não vai dar a bunda. Você não vai chupar pinto. Não, não tem... E mesmo que for, qual o problema? Ninguém morre por isso. É a tua bunda, é a tua boca. Vai chupar, não tem porque ninguém tá cobrando. Mas o Nagado vem de uma família repressora, tem que ser machão, tem que ser... Mas você olha pra ele nas entrevistas que ele dá por aí, Você vê que ele dá uma torcidinha no pescoço assim, né? É porque ele veja bem. Ele torce a cabeça, ele dá uma dobradinha assim de lado, dá umas piscadinhas, né? Aí ele vai falando com você, ele roda a munheca assim. É a mesma coisa com o Peixoto. Aquele coisa de beijar a mão, de ser educadinho. Eles têm uma repressão do lado feminino medonha. Medonha, esses caras, eles não se assumem, não que eles são homossexuais, mas que eles têm uma... Eles podem até ser homossexual, nada, ele é meio bichinha mesmo. Só que o negado arrumou uma japonesa, ficou namorando 15, 20 anos com a japonesa, botou a mulher pra dentro de casa, né? Coitada! Coitada dessa mulher! Olha onde é que ela foi amarrar o burro dela, olha! Foi amarrar no toquinho, no toquinho, jaguinho assim, foi amarrar ali no nagadinho, né? Olha só! Ela foi até... botou a mulher pra dentro de casa... Mas isso não resolve, cara. Peixoto, Nagada, esses dois caras, eles vivem em constante negação da sua própria sexualidade. E sexualidade pessoal e sexualidade criativa. Eu não me esqueço, a primeira história em quadrinhos que o Peixoto fez, um rascunhão, eu me lembro, ele me mostrou assim, essa é a minha primeira história, tal. Era o caso de uma menina que encontrava um carinha no metrô. Eu não esqueci não, viu, Peixoto? Ela olhava assim, trocavam olhares, ele entrava no metrô embora e ela ficava assim sozinha. O que, que é isso? O Peixoto tinha uma menininha que ele gostava, a Donatella, lá da escola adventista dele, que a menina foi embora para os Estados Unidos, ele nunca se declarou, né? E até hoje, ele, com essa decepção, isso mexeu com a psique, com a cabeça dele, ele ficou meio assim, ele começou a se projetar na menina, fora também que ele tinha uma aproximação muito grande com a mãe, por mais que a mãe o odiasse, ele amava a mãe, então aquela coisa ficou enrolada na cabeça dele, você vê que ele tá meio menininho ainda, né? A mente humana é fantástica, cara, é um tremendo barato. E o Nagato, você pode ver a mesma coisa. Ele tá mesmo caminho por ali. Eu não sei se ele teve rolo com a mãe, eu só sei que o pai dele o detestava, isso com certeza, isso não tem a menor dúvida. Mas tem um negocinho de menina nele ali, né? Uma coisinha meio feminina. Só que ao invés desses camaradas explorarem isso, o que, que eles fazem? Reprime, reprime, reprime. E reprime com tudo. Peixoto é maníaco religioso, ele é evangélico, né? Agora ele não é mais, mas assim é bobo. Assim tem um Jesus perdido ali, reprimindo a cabeça dele. E o Nagado virou o quê? Católico, apostólico, romano. Por que que vira isso? Pra se reprimir mais, porque é pecado. Pecado. É feio. É uma merda. Deus castiga. Aí eu fico pensando, porra, esses camaradas, eles se alinham a religiões tão sangrentas, que mataram tanta gente, por quê? Pra poder fortalecer o lado masculino deles, né? Pra eles se sentir mais homem. Que bonitinho, só que não tem jeito. Eles reprimem a, né? Reprime a franguinha, sai uma peninha aqui, um rabicho a colar. Não tem como reprimir nada, mas ele tenta reprimir, tá isso. Aí você pega o trabalho do Nagado pra alinhavar. Você pega o trabalho dele... É aquela coisa pau mole, aquela coisa xoxa, que não tem um pingo de erotismo, porque se ele abre a janela, a franguinha sai, né? Sacou? Se ele abre a janela pra falar de qualquer coisa, ele acha tudo errado, tudo uma merda, ele vive em constante repressão. Eu não sei como é que ele consegue comer a mulher dele, né? Que ele deve ter nojo de buceta. Eu adoro xereca, mas ele olha assim, eu quero fazer mangá, vou desenhar meu guerreiro macho. Acho que nessas horas ele precisa chamar o Lion Man ali pra incorporar nele, pra ele transar com a japa. Porque, ó, meu amigo, aquilo lá, ó, essa Coca-Cola é Fanta, viu? Esse menino aí não é isso que tá aparecendo não, mas vai falar isso pra ele. Aí ele fica furioso, a gente troca, tenta explicar pra ele, não, Nagato, você falou bobagem. Você falou bobagem, porque aí já vem um processo de transferência. Quando eu converso com ele, ele fica alucinado, quer bater, quer matar, quer virar macho, porque ele tá projetando em mim todas as neuras dele, né? Porque eu, modéstia à parte, eu sou um cara resolvido. Eu não tenho crise nenhuma. Claro, não vou mentir pra você, tenho minhas dores, meus defeitos, meus problemas, mas eu não sou de lamber saco de editor, né? Não sou de me vender. Eu não me vendi. Eu fui lá, fiz os negócios, tal, sacaneei meu mundo, ganhei dinheiro, comi japinha. Puta, beleza. Viver é isso, né? Você curtiu os momentos de maneira positiva. Não, o Nagado, ele vive pra ser capacho, né? Mas é um capacho, como todo capacho, é um capacho duas caras. Tem o lado que as né, o lado para se limpar, todo mundo vê, e tem o outro lado mais sujo. E o Nagada é assim, quando a gente ficou em paz, ficamos amigos, trocamos umas ideias, eu falei lá do Maurício de Souza, tal, falei do Sidney Guzman, né, do Sidney Guzman, que o Nagada conheceu. O Nagada conhece essa putaiada toda, né? Eu também conheço o Sidney Guzman, tal, e já arrumamos uma puta de uma treta. O Guzman é um idiota, né, um imbecil, cretino, babaca. Uma babaca mesmo, né? Chupador de saco. E o Nagado conheceu ele. Aí eu comentei do Maurício de Souza, que só se lançam biografias a favor, que ninguém faz um levantamento legal. Aí o Nagado falou, o Sidney Guzman é chapa branca. Ele faz trabalho chapa branca, ele trabalha pros caras. Ou seja, o Nagado é duas caras, né? Ele sabe que o camarada não presta, sabe que o cara é lixo, que o cara é escória, mas ele faz o métier com ele, porque no fundo ele se identifica com esses camaradas, né? Ele quer brilhar junto com eles, aí ele vai lá e faz um bem bolado, faz um negocinho, puxa o saco aqui, puxa o saco acolá, aí consegue lançar uns negocinhos. Agora sai o livro dele, uma coletânea de resenhas imbecis, né? Todo aquele lixo que ele foi escrevendo, aquele monte de baboseira que ele foi fazendo no decorrer da vida dele, lançou um livrinho e chama fulano pra acompanhar. Por isso que eu não lancei o Mundo Sem Sol. Eu não gosto de baixar da lação, foda-se, eu não quero saber dessas merdas, acho um saco. Conforme fonte lança essa merda qualquer hora aí, foda-se. Mas o Nagado é assim, né? Ele é duas caras. Ele tá te agradando aqui, né? Mas tá falando mal do fulaninho ali. Eu já falo mal de todo mundo o tempo todo. Se eu tiver que falar, fala. Não me conta segredo que eu não guardo. Não quero saber de nada. Não quero saber dessas merdas. Não quero nada. O Nagado vem que ele tentou passar um somebody love, né? Ele tentou me dar uma adulada tradicional, café com leite comigo, mas ó. A cara da preta velha aqui é madeira pura, é pau. Pau duro. É por isso que ele gosta, né? É pau duro, não cola, tiozinho. Não cola, é perda de tempo. Ele tentou jogar o chavequinho em mim, passou um tempo, tá? Já falei, porra, Nagado, tu é muito ruim, cara. Toma vergonha nessa cara. Olha que desenho vagabundo que você faz. Se liga. Pronto, já vem o Japinho furioso, sapateando, tendo seus negocinhos, xingando, e quer bater, e quer não sei o quê. O Nagado é tão idiota. Pensa bem, vou falar muito sério com você agora. Se alguém, se eu ou qualquer outra pessoa, se quisesse matar o camarada, é fácil. Primeiro, que ele é tão burro, ele tem o nome dele, tá na lista telefônica. Tá lá o endereço da casa dele, você procura lá, Alexandre Nagada, aparece onde ele mora. É fácil só ficar de tocar lá e pá, dar um pipoco na cara dele. É fácil. E aí? Ele não é o macho? Ele não é o bom? Por que arruma encrenca? Criticar, zoar é uma coisa, mas tem que se garantir. Ele quer intimidar todo mundo, quer que ele acha que é o bom, ele acha que vai bater no joelho dos outros com aquele queixo dele, vai dar queixada no joelho dos outros, porque é um baixinho. É um baixinho, mas o Nagada é pequeno em todos os sentidos, isso que é impressionante. Ele é pequeno de caráter, ele é pequeno criativamente, ele é pequeno em tamanho, ele é pequeno em realizações, ele é pequeno familiarmente, porque só depois de 300 milhões de anos que ele resolveu pôr uma mulher pra dentro de casa, e não embucha essa mulher, não bota filho nessa mulher, porque ele quer, aí esse cara quer ter pose pra cima de mim, mano. É muita pra cabeça preta véia. Você acha que eu vou aguentar isso? Mas esse é o Nagado que eu conheci. Um duas caras, um falso, um cínico, entreguista, ególatra pra caralho, que se acha o tal, mas tá lá, medíocre. Muito bem, agora vamos falar do Deu Greco. Ah, grande grecão, o mestre dos animes, né? Ah, meu São Geraldo peludo. O Deu Greco, eu tive pouco contato com ele, né? O Deu Greco eu conheci uma vez, eu tava descendo a rua Conde de Sarjetas, ou de Sarzedas, onde tinha uma casa ONU que fazia importação de mangá, isso foi em 90 e pouco, né? E coincidentemente nessa mesma rua eu trabalhei na agência de propaganda do Noriuki, presidente da Abrademi, coincidentemente. Eu tô descendo lá, encontro com o Peixoto, a gente era amigo, ah, vamos lá ver mangá, vamos. Aí descemos lá sem fazer nada, a gente vê saindo da loja, o Peixoto para e fala, ih, me cutucou assim. Na época já fazia Animax, já fazia Japão Fury, ele cutucou, puta, esse aí é o Deu Greco. Eu não conhecia o Deu Greco, né? Sei lá, quer esse cara, quer que se foda, né? Eu quero saber da concorrência, eu queria comer japinha. Ele falou, bicho, esse é o Deu Greco, desbaratina, eu desbaratinei. O Deu Greco vinha carregando uma pilha de mangá, assim, né? Imensa. e vinha, puta merda, cara, eu não me esqueço. Ele vinha saltitando assim, né? Manja, menina superpoderosa, vem pulando aqui. Ele vinha assim, bicho. Eu fiquei assim, no meio de umas prateleiras assim, de quebrada, assim, olhando pra ele, e aquele pacote. Peixoto falou, e aí, Deogre, como é que vai? O Peixoto fazia muito do social, né? Ele, bem mulherzinha, ele ia cumprimentar todo mundo. Eu não tinha paciência de conhecer essa, ainda detestava todo mundo. Odiava, tinha nojo. Ele, e aí, como é que vai, Deogre? E aí, tudo bem, beleza? O Deogre ficou, ai, tô feliz demais. Comprei toda a minha coleção, chegou minha coleção dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu ali, né, atrás dele, eu falei, meu amigo, olha só. Aí ele com aquele pacotão, ah, vou embora, e vai. Ele saiu saltitando da loja, cara. O mestre dos animes pulando assim, que nem uma menina superpoderosa, que nem uma puca. Puca, magalho. Ele saiu assim, eu olhei e falei, apa, puta que pariu. Eu também não vou negar. Eu tinha meu lado otaquinho, né? Que era o quê? Eu tinha minha coleção da Lamuda Rosetta Estourada, 37 volumes, eu pegava tudo aquilo e ficava sambando, né? Só que nessa época já era outro. Eu vendi, olha a loucura, eu vendi toda a minha Rosetta Estourada, vendi todos os meus discos do África Bambata, juntei uma grana e fui pro Japão. Eu fui realizar meu sonho. Fui realizar o objetivo da minha vida, que era conhecer aquele país e ainda vou voltar lá. Você não sabe o que eu tô fazendo. Esses caras, que eles fazem? Eles vivem num sonho do Japão imaginário, né? E o Deogre tudo fica, ai, que sangue do sangue, pururu, e o poró todo macho, né? Todo feliz, comprei o meu mangazinho dos Caralheiros do Zodíaco. Olha o camarada. Uma outra coisa que eu peguei do Deogre foi que, nossa, como ele escrevia besteira na Enosa TV. Não faço ideia de quanta bobagem, porque a gente tem que acompanhar a concorrência, né? Uma das imensas besteiras que esse camarada escreveu foi dizendo que um cavaleiro de Zodíaco, o cavaleiro Caim ou Abel, ele era baseado numa ninfa babilônica, vapá, puta que eu pariu. Caim e Abel são nomes hebreus, né? E esse panaca coloca isso na revista. Então tudo bem, puta, deu um. Teve um maluco aí que disse aí no blog meu, né, no nosso blog, né, que o camarada já fizeram uma lista das cagadas do Deogreco. E deu, não deu nada, ninguém fez nada. Aí teve aquele rolo que o Peixoto escreveu, um japonesinho escreveu na Animax, depois que tinha saído malhando o Deogreco. O Deogreco foi lá e porrou a cara do Peixoto, né? Foi lá na Mangateca, que foi destruída, não tem mais Mangateca aqui na Vila Mariana de Molino, pra construir um prédio. Até bom, porque era uma merda. Ah, o que eu roubei de mangá ali, meu amigo. Eu vi assim, na primeira vez que eu entrei na Mangateca, eu olhei assim, Dom Drácula, enfia a moça, que bonito, já botei no bolso. Tá aqui até hoje, lindinho. Candy, que também gostava pra cacete, guardei já, tá aqui. Deixa lá pra quê? Pra nego zoar, nego outro vai roubar, eu roubo eu, já fica mais guardado. Brincadeira, eu não tenho mais esses mangás, já perdi tudo, vendi, não tem outra, né? E o Deogreco foi lá e porrou a cara do Peixoto, o Peixoto apanhou muito bem apanhado. E o Deogreco bateu muito bem batido, estourou a cara daquele corno, fez muito bem. Só que aí o Deogreco se queimou, né? Fez aquelas besteiras todas. Mas o Deogreco é o seguinte, ele tá agora na JBC por indicação do pai dele, o Grecão, que era da Abril, né? Que o homem era foda, o pai dele deu um esporro nele, que você não vê porque faz essas merda, né? Aí o Greco sossegou, deu uma sossegada, ficou lá no cantinho dele, foi fazer aquela revista Renchim, uma merda. Agora ele fez essa exposição aí de no Banco do Brasil, uma coisa ridícula, só pra humilhar o Peixoto, pra passar desenho em DVD, pra passar anime em DVD, pra dar palestra, depois chamado mestre do anime, pra fazer ciúminho, pra fazer birrinha. Ele foi lá com o desencarnado, né? Com o morto-vivo nipônico dele do lado. É o Oca, né? Sei lá o nome daquele cara. Foi lá o mamulengo dele, o Muppet nipônico dele do lado. Esses caras sempre vêm em dupla, né? Esses malucos sempre tem, né? Um quiumba do lado dele, um desencarnado infeliz, um cruz credo do lado dele. Tem o cara pra fazer a pose e tem o auxiliar dele, né? A Petra Leão tinha a Elza Keiko. Aí eu saquei que agora arrumou lá uma estagiária, uma japinha feia pra caralho da USP, né? Que tá do lado dela. Também já arrumou uma lá pra ficar do ladinho. Tem que formar amigos. Tem que ter amiguinho, né, louro? Tem que ter o um amiguinho do lado, né? Eu tinha o quê? O Peixoto, que era o cruz credo meu, o Satanás do meu lado. Mas agora, meu amigo, agora não tem mais ninguém. Mas o Peixoto tá arrumando sempre alguém pra pôr do lado dele. Colocou o Cesarico. Ah, o Cesarico. Cesarico! Cesarico! Mas só que o César era mais esperto, roubou tudo o negócio dele. Ih, que maravilha. Muito bem, e do Del Greco, tinha mais alguma coisa pra falar? Não, é isso, agora eu vou falar pra você. Já tá um macaco louco aí, tá querendo falar do Maurício de Souza, né? É o seguinte, eu conheci um camarada. Eu não posso citar nome, não vou citar nada disso, mas porque é foda. A história dele é o seguinte, ele começou como nós, né, na nossa infância, a ler gibi do Maurício de Souza, Mônica, Cebolinha e tal. E ele hoje tá com 30 e poucos anos, você vê como o Maurício tá na estrada, hein? E ele era fanático pela Mônica. Eu também, eu não nego, eu tive um momento que eu fui fanático também pela Mônica, né? Acho que eu devia ter uns 10 anos, né? Só que esse camarada também leu aos 10 anos e estendeu pela vida inteira. Ele se dedicou a desenhar no estilo do Maurício de Souza. Aliás, que estrago, hein? Que estrago o Maurício de Souza fez no quadrinho nacional. Todo mundo desenha igual a ele, com leves variantes. Que merda que é isso, né? Que país atrasado. Aí esse camarada, né, um amiguinho nosso, conhecido nosso, foi se dedicando cada vez mais a desenhar cada vez, sempre com caprichando os desenhos do Maurício de Souza, os personagens do Maurício de Souza. Aí foi lá, deu uma louca, e foi lá pra levar o trabalho dele, pro cara ver, pros homens, o pessoal apreciar. E tava tão bom que chamaram ele pra trabalhar lá dentro. Ah, pronto, foi a glória do menino. O sujeito ficou feliz e ficou satisfeito. Ele se encontrou na vida, né? Enquanto tem alguns que desejam ser funcionários da Disney, da Microsoft, ou funcionário público, o sonho do camarada era desenhar para o Maurício de Souza. Conseguiu. A duras penas ele conseguiu, entrou lá. E era um trampo fodido. Ganhava muito mal, cara. Ganha mal. O Maurício pagava mal. Mas ele ficou lá feliz, porque, ai, o meu sonho, eu tô realizando o que eu quero. Tipo Elza Keiko, né? Realizando o que eu quero e sendo explorado. Ai, que não sei o que, beleré, beleré. Ele ficou lá cerca de 20, 25 anos, né? Carteira assinada, registrada. A vida dele se centralizou no Maurício de Souza, ao ponto de ele casar com uma mulher, lógico, né? Diferente do Nagado do Peixoto, que casam com homens. Ele casou com uma moça simpática, bacana e tal, e ela também se incentivou, porque ela gostava do Maurício, o cara é apaixonado. Os dois foram desenhar pro Maurício. Ele fazia o lápis e a arte final, e ela a arte final também, naquela produção imensa. O camarada ficou ali por 20, 25 anos. Acho que chegou a bater quase 30 anos. Foi um dos funcionários mais antigos da casa, né? De repente, naquelas mudanças loucas do tio Maurício, o mercado desabou, tudo mudou, ele chegou pro cara. Fulano, tá despedido. Pode passar no departamento pessoal e ir embora. Bicho, o cara teve uma crise, teve um piripaque, porque acabou a vida dele, cara. Acabou. É tudo nele foi concentrado pra fazer Maurício de Souza. Tudo, a casa dele tinha brinquedos, tinha pôsteres, ele amava aquele trabalho, ele amava. Maurício de Souza não teve nem a paixão de mandar ele, Maurício, ir lá conversar com ele. Não, mandou o cara embora por terceiro, pode passar no departamento pessoal, está despedido. E despediu meio mundo, despediu ele e a mulher dele. Agora, como é que o cara vai sustentar uma esposa, filho, casa, carro, etc., sem emprego? Porque veja bem, uma vez que ele sai do Maurício de Souza, o traço dele está viciado naquele estilo. Ele não consegue fazer outra coisa. No mercado ele não arruma emprego, ele não arruma trabalho. Ele sabia disso, mas ai, o sonho, eu vou atrás do sonho. O sonho é tudo, o sonho. Ele procurou emprego em várias agências de propaganda, todo mundo recusou, e ele era bom, hein? Desenha pra caralho, só que no estilo Maurício de Souza. Ele passou lá pela empresa da minha mulher, né, onde ela trabalha, mostrou os trabalhos. Não, foi a mulher dele, né? Mostrou. O diretor de arte lá falou: bicho, eu não posso aceitar você, cara. Se eu publicar isso no meu livro, Maurício de Souza me processa. Você desenha a pedra igual o Maurício de Souza, a nuvem, a flor, o design dos personagens é igual. E o cara tentava mudar e não conseguia. Esse camarada, graças ao fundo de garantia, ele se segurou, mas ele pensou em montar um estúdio próprio, montar as coisas próprias, mas montar o quê, cara? O fundo de garantia dele de 25 anos de casa é muita grana, é um dinheiro nervoso. Mas essa merda acaba. Essa porcaria acaba, e tava acabando. Uma hora acaba, ele ficou alguns meses, acho que uns 8, 12 meses desempregado. Isso deixa o cara louco. Fica pirado. Mas nossa história tem um final feliz. O Maurício de Souza reestruturou as coisas dele lá e chamou o cara para trabalhar, mas como empresinha. Como microempresa. Ele falou, abre uma microempresa que eu quero escapar dos impostos, porque os impostos me matam. Abre uma microempresa que eu pago imposto, mas pago menos. Microempresa paga o simples, né? Paga um 5%, enquanto que você vai pagar num registro em carteira, puta, você vai pagar uns 100 e tantos% a mais, né? E foi o que o Maurício fez, mas até lá ele deixou meio mundo louco. Aí você pergunta desse camarada, cadê ele? Tá lá, tá desenhando o Maurício de Souza ainda. Porque tem o jeito, tem o traço, tá lá. Fazendo a mesma coisa, feliz e alegre. Recuperou as coisinhas dele, tá lá ganhando menos, né? Sem os direitos trabalhistas, né? Sem vale-refeição. Mas agora ele trabalha em casa, né? As incertezas existem, o pânico ainda existe, mas eu realizo, eu faço tudo que eu gosto. Essa é uma historinha que rola, negado. Isso aconteceu mesmo, isso não é papo, não. Ah, sim, uma coisa que eu não falei do Del Greco. Eu conversei com ele, né? Quando eu trabalhava na Reserva Especial, na Show Video ali na Brigadeiro, lançando um monte de anime, lançando um monte de anime, Ultraman e tal. Não sei por que cargas d'água, fui levar um papo com ele, né? Trocamos uma ideia por telefone, não sei como. A primeira, uma das primeiras coisas que eu não vou me esquecer, que ele virou pra mim, ele falou, eu ganhei prêmio da Abril. Eu virei pra ele, primeiro, porra, não tem nada com isso, né? Você ganhou o prêmio, porra, foda-se você, né? Pau no seu cu. Eu virei pra ele e falei, porra, meu, isso pra mim não quer dizer nada. Ele falou, mas pra mim quer dizer muito. Olha o nível do cara, né? Mas porra, eu falei, porra, Greco, isso não quer dizer nada. É um prêmio, mas você não pode deixar isso subir a cabeça. Beleré, beleré, beleré. Ah, mas pra mim é importante. Pra mim é muito importante. Só anos depois eu fui saber que esse prêmio era mutreta, né? Esquemão. Porque o pai dele que fez a indicação, o pai dele era diretor lá da Abril. Aí o cara botando o banco, olha, eu ganhei do papai, olha. Ganhei do papai um prêmio, ganhei do papai um prêmio, e botava a banca com isso. Aí posso. Ah, esse é o nível dos caras. Deviam pegar todas essas cagadas, esses caras, mandar pro diretor lá, pro japonês maluco, dono da JVC, pra mandar esse moleque pra rua, cara. Demite esse cara. Esse cara não é uma enganação, é chaveco. Por quê? Porque você compra o gibi, por que passa pela mão dele? Esse cara é incompetente, por que mantém lá? Por que mantém a Elza Keiko? Ou por relações de amizade, ou porque fica com dó, porque tem filhinha, que não sei o quê, que o Greco parece que tem dois filhos, né? Pelo menos esse come mulher, graças. Um tá comendo alguém nesta merda, né? Que ninguém dá e ninguém come nessa porra. Mas daí, o público, o gibi que ele faz é uma merda, porcaria, por que mantém lá? Porque o fandom, os fãs de mangá, etc., são uns frouxos, são um bando de moleque retardado, cuzão, chupador de prego. Agora tá o nosso mano aí fazendo um blog denunciando, eu vou falar mais a respeito disso no próximo podcast, que eu já falei demais nesse, já te enchi muito saco. Mas acho que a saída é essa, tem que denunciar esses caras, bicho. Tem que botar a boca no trombone mesmo, tem que dedar, tem que mostrar quem ele é. Não ficar com o cuzinho, ai que vai não sei o que, coitado dele. Porra, coitado de você que paga caro por um gibi que vem cagado, né? Como é que fica? Passa pela mão do maior, só que não sabe escrever, que não sabe ler, que não sabe nada, não sabe montar e bota a banca de tesuda, né? Aí passa por um deu Greco como esse, que é o mestre. Mestre de quê, caralho? Mestre da mentira? Mestre sou eu, mestre é meu pinto. Mestre é o cebinho do meu pau, do meu esmegma. O meu esmegma é mais mestre que todos esses porra, todos esses bandos de babaca. E você sabe disso, né? Sabe que eu manjo. Não muito em termos de informação, mas em termos de culhão. Ó, tô enchendo a mão no meu bago aqui, ó. Isso aqui funciona, velho. Três filhos ali, certo? Botei três filhos aí na gorda. Lancei revista pra cara e pior, minhas revistas vendiam. A revista desses caras lança não vende porra nenhuma. Revista pôster, quem deu a ideia fui eu. Como desenhar mangá, quem deu a ideia fui eu. Japan Fury, quem teve a ideia fui eu. Animax também, quem foi a ideia fui eu. Peixoto que correu atrás. Peixoto era o Mercúrio. Ele põe o chapéuzinho de asinha do Super Dynamo dele, põe o chinelinho dele assim, aquela sandalinha baiana com, né, com as coleirinhas no pezinho. Sai. Ele sai voando. É ele. Mas o mentor de toda esta merda fui eu. A Animecon, quem bolou fui eu. Não foi o Peixoto. O Peixoto teve uma ideia, assim, a gente fez junto. Mas 90% daquela merda quem fez fui eu. Mas o que acontece? O vagabundo vem e faz, depois bota a banca. Eu quero que se foda, porque meu objetivo não é isso. Meu objetivo não é isso. Meu objetivo é escrever minhas coisas, tirar um sarro da vida e rir da cara dessa gente pra caralho, né? Eu sou a hiena feliz, cara. Você pode me definir isso. Eu sou uma hiena feliz. Eu vejo essa carcaça, eu como essa carcaça, vomito essa carcaça e dou risada na cara dessa gente, porque eles se acham muito. Eles se acham muita coisa, mas eles são menores que o sebo do meu pau. E você sabe disso, tá ligado que é verdade, né? Muito bem, turminha, encerramos o podcast de hoje, agradecendo a sua presença, agradecendo aos eflúvios espirituais do astral superior, que nos trouxe toda esta alegria, esta paz. Espírito é uma merda, né? Que bando de babaca. Agradecendo a você pela sua audiência, agradecendo a você pelo seu cu sujo, pela iluminação, pelo bucetão, pelo caralhão, muito obrigado por tudo. Obrigado a todos, rapazes. Beijo pros mano, abraço pras mina. Não, deixa eu acertar isso de vez. Beijo pras mina, abraço pros mano. Obrigado pela sua audiência. E estamos aí. Continue ouvindo o nosso podcast maluco. Beijo na bunda. Tchau.